Bora começar a jogar sofrência. Tá de novo com essa pessoa. Não tô acreditando que vai. Outra vez, você não aprende mesmo, hein? Pra você isso é amor, mas pra ela isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você, te usa e joga fora. Para de insistir, chegar e se iludir. O que cê tá passando, eu já passei, eu sobrevivi. Se ela não te quer, supera. Se ela não te quer, supera. Ela tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai pôr a mão. De homem pra homem, supera. De homem pra homem, supera. Fazendo Diogo Produções, Júnior da Gude. Pra você isso é amor, mas pra ela isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, te usa e joga fora. Deixa o povo, deixa, para de insistir, ué. Se ela não te quer, fazendo de tapete, de homem pra homem. E para de insistir, chegar de se iludir. O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi. Se ela não te quer, supera. Se ela não te quer, supera. Fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. De homem pra homem, supera. De homem pra homem, supera. Supera, supera. Acácio CDs,